brilhas com amor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. E Jesus disse a Pedro: apascenta minhas ovelhas com amor. Das ovelhas, por isso as cuido com amor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. E Jesus disse a Pedro: apascenta minhas ovelhas com amor. Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. E Jesus disse a Pedro: apascenta minhas ovelhas com amor.